Olá, pessoas boas! Está começando o noticiário mais conversa de boteco da internet. É isso aí, 9 minutos de podcast, sem roteiro, editor ou qualquer pessoa que possa cortar nossas cabeças. O 9 Minutos está na rede. Olá, Caio. Peraí que tem editor sim, que hoje a gente já cortou na reunião de pauta metade dos assuntos que tinha para falar, né? Mas vamos lá. Logo no primeiro podcast a gente já teve uma mensagem, já estamos criando fãs do 9 Minutos. Isso é bom, hein? E pelo Twitter a Eliane Lages deu uma sugestão. Ela pediu pra gente colocar dicas culturais, uma coisa que a gente esteja ouvindo, ou um filme. Eliane, a sua sugestão foi aceita. E a partir desse podcast a gente já vai dar uma dica no fim do programa. Então vamos falar da polêmica envolvendo a revista Veja. A Veja, que é a maior revista de circulação nacional, publicou um artigo redigido pelo diretor de redação e colunista J.R. Guzzo. Eu tive acesso ao artigo, assim como muitas pessoas. A matéria dele é intitulada de Parada Gay, Cabra e Espinafre. Bom, não tem nada que a gente não ouça diariamente nessas piadinhas que ridicularizam o homossexual. Mas a diferença é que foi publicado em um veículo como a Veja, que é tão formador de opinião no nosso Brasil. A opinião desse cara, ela parece que ela foi tirada da época do Big Bang, de tão atrasada que é. Eu acho que a opinião da pessoa tem que ser preservada. Mas a justificativa que eles estão usando para defender um argumento como esse é o da liberdade de imprensa. Mas quando esse argumento é usado, é para defender o interesse público. Verdade. No caso, o que, que eles têm feito? Eles estão usando um argumento que deveria ser para o bem público para sustentar um ponto de vista totalmente pessoal e que vai contra todos os anos de evolução que os gays tiveram. Sim. E que no passado os negros tiveram, as mulheres tiveram. E a gente vê que os argumentos são fracos, assim, não tem sustentação nenhuma. Não, inclusive, se for resumir esse texto, na verdade, é um artigo, pode ser resumido em parem de encher o saco. Ele quis dizer que os gays já têm todos os direitos conquistados e agora estão querendo direitos especiais. Inclusive, ele usa um termo que já foi banido. Ele usa homossexualismo. Esse termo não é mais utilizado. Hoje você fala homossexualidade. Continuando nesse âmbito das polêmicas, na semana passada, um texto basicamente no mesmo estilo, só que foi feito no jornal aqui de Minas Gerais, onde o colunista foi tão infeliz quanto articulista da Veja. Em nota publicada, eles informaram que o colunista foi afastado e que a empresa não compactua da opinião dele. Exatamente. Ele escreveu um texto que desprezava toda a mobilização contra a desocupação dos índios da tribo Guarani em Kauaiá. Uhum. Um ponto, eu entendo o argumento dele. O primeiro parágrafo, embora já tenha uma carga muito pesada de preconceito, ele fala que é um saco essas manifestações pela internet que realmente não vão dar em nada. Isso eu sou obrigado a concordar. Mas dito isso, o absurdo vem depois. Por exemplo, ele parafraseia o Rondon falando que índio bom é índio morto. Mesmo que o Rondon realmente tenha dito essa frase, ele falou isso no século XIX. E ele era um militar. Se a gente olhar até do ponto de vista dele, ele estava como se os índios fossem inimigos. Sim, verdade. Agora hoje, na sociedade moderna, o índio, ele é uma memória cultural da origem do Brasil. Então esse argumento que o índio é preguiçoso, isso não pode, porque o índio, só pela existência dele, ele já é uma parte importante. Tanto ele quanto o articulista da Veja estão disseminando a ignorância, né? É, exatamente. Eles estão usando isso para violar alguns dos direitos dos cidadãos que mais necessitam de suporte, que são as minorias. Seu carinho, diga que você já me esqueceu. Bom, e para finalizar o 9 minutos, vamos dar dicas culturais. A primeira é sobre o show da Maria Bethânia no Palácio das Artes em Belo Horizonte. A cantora volta à capital com o show Cartas de Amor nos dias 7 e 8 de dezembro. O espetáculo traz as músicas já consagradas da cantora e as inéditas do CD Oásis de Bethânia, que foi lançado em março deste ano. O show não está sendo muito divulgado, que eu achei meio estranho, mas pelas redes sociais eu percebo que muitos fãs já estão garantindo seus ingressos. E, inclusive, eles estão tomando conhecimento desse show pelas redes sociais. O último show da Maria Bethânia em Belo Horizonte foi em julho, pelo Circuito Cultural do Banco do Brasil, mas nesse show ela interpretou as músicas do Chico Buarque. Então, para quem estava com saudade das músicas da Bethânia, ela está de volta dia 7 e 8 de dezembro. Que bonito! O quê? É a sua dica. Ah, obrigada. Eu também vou falar de música, mas vou falar da que pra mim é a maior banda de todos os tempos. Os Rolling Stones, eles fizeram, né, 50 anos em 2012 e vão lançar uma mega coletânea com as melhores músicas da banda. É um CD triplo, o álbum teve lançamento mundial no dia 12, já tá no iTunes. A previsão é de que hoje já comece a venda na internet aqui no Brasil. Essa coletânea vai ter duas músicas inéditas, que uma chama One Last Shot e a outra, que eles já divulgaram, já soltaram vídeo, música, chama Doom and Gloom, e é sensacional a música. Eu recomendo, eu já ouvi a prévia do disco, é muito bom. E essas duas novas músicas, elas têm um que é mais antigo dos Stones, largaram um pouquinho aquele que é romântico, esse é um rockzinho bem legal. Então, galera, o 9 minutos de hoje fica por aqui. Na próxima sexta tem muito mais. Vocês podem mandar sugestões, críticas, xingamentos pelo Twitter @paulaizejó ou @chsalgado, ou então pela hashtag Diogo da Velha 9 minutos. Na próxima semana a gente lê alguns comentários e aplica, né, as dicas. É isso aí. Então, tchau. Tchau.